vai até o fim. Ultrapassa os limites, reconhece a derrota, porque sabe que o melhor está por vir. O lugar onde ele chega é notória a diferença. O seu rosto há um brilho que reluz, o que leva adiante o ministério da palavra. E na terra é mais um que tem a marca de Jesus. Quem é filho da promessa não desiste nunca, porque sabe que a vitória vem depois da luta e permanece fiel. Soldado temente nunca é vencido, porque pelos inimigos é reconhecido. Como cidadão do céu, ele tem postura para incomodar, tem autoridade pra desafiar o inferno inteiro e nunca ser vencido. Ele é ungido e nasceu pra brilhar. Ele é diferente, ainda digo mais, quando entra na batalha, Deus lhe faz capaz. Ele é...